o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, né, cara? Começando mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com até as 16h, 2 horas com os melhores clássicos do rock de todos os tempos, cara. É, todos os tempos. Só não toque Elvis Presley aqui, que nem que vai torcer o nariz. Eu também sou fã, não vou negar não, cara. Eu sou fã de Elvis, Beatles, Rolling Stones, sou fã dessa turma aí, Little Richard, Chuck Berry, é, gosto mesmo dessa turminha aí que começou o rock e foi começar mesmo. Se não fossem eles, hoje a gente não estaria. Mas não vem ao caso do que a gente propõe a fazer no nosso programa aqui, que é o Classic Rocks. Tá ok? Bom, hoje a gente continua ainda com, deixa eu ver aqui, ó, é isso mesmo, alguns sucessos dos últimos álbuns, tá? Pra dar uma deschavada legal, aí depois sim, a gente vai pegar aqui, que a gente garimpou não, eu não vou pegar, não vou tirar onda, pegar carona no carro do Marquinho não, porque o Marquinho conseguiu garimpar aqui pra mim, eu só indiquei os nomes, ele é que fez tudo, tá? Ele que teve, e olha, põe trabalho, meu amigo, baixar música da internet, você que faz isso, você sabe o trabalho que dá, né? É, conheço gente que deixa o computador ligado a noite inteira, né? Só pra baixar. Não é brincadeira, não. Mas isso aí espera, que espera que vocês vão ver. Vão ter Alex Harvey Band, Bad Company, grupos dos anos 60 e 70 de rock que você nunca mais pensava que iria ouvir. Vai ouvir aqui. Pode ter certeza. Bom, começando mais uma vez, mandando alô pra galera do Rio. Você que tá aí, que não se conectou com a gente, né? Esse mundo afora aí, porque a internet agora é mundo, meu amigo. Não, a gente pode ficar sem restringir só ao Brasil, não. Já teve gente ouvindo a gente na Inglaterra, na Holanda. Onde mesmo? Zurique, né? Na Suíça. Olha só que legal, cara. Oi? Curitiba, Rio, enfim. Pega tudo, cara. Internet hoje... Aí, a internet não tem fronteiras, meu amigo. Caiu na rede... Já viu, né? É sucesso. Bom, espero que seja sucesso mesmo o Classic Rocks. Você que tá aí ouvindo o Classic Rocks, ainda não entrou em contato com a gente, manda aí uma mensagenzinha no Facebook da rádio aí. Não tem problema nenhum. Qual é o endereço mesmo, Marquinhos? Oi? RioSulRádio.com. Tem um menu lá de e-book. Não, bookmark. Eu não falo isso porque eu sou completamente ignorante em matéria de tecnologia de computador. Isso, são links para redes sociais da rádio. Você dá um jeitinho, você é esperto, você que está acostumado a lidar com o computador, dá um jeitinho de entrar no Facebook da rádio, mande sua mensagem. Não tem problema nenhum, não. Pode até xingar o apresentador aqui, que eu não ligo, não, cara. São mais de 30 anos de praia. Eu não vou pegar esse caldo de jeito nenhum. Não vou afogar de jeito nenhum. Gente, ó, hoje tem ZZ, Aerosmith, Black Label Society, Alice in Chains, Blaze Bailey, Ellen Lands, olha só, Nihil Leighton, Chicken Foot, Dokken, Gamalei, Gotar, olha só, Awesome, Freedom Call, Heaven and Hell, tá, e tudo isso e muito mais, tá bom? A gente começa com o ACDC, a faixa título do último álbum lançado em 2008. Já vou dizer pra você, vem aí o novo álbum do ACDC também em 2012. Pode anotar aí e me cobrar que eu vou lançar com exclusividade pra você aqui no RioSulRádio.com. E eu prometo, eu cumpro, não sou político. Valeu? Então tá ok. A gente começa com a faixa título do álbum Black Eyes. ACDC, vamos lá. Classic Rocks. Yeah. to my face, cherry red. You rock me so hard, baby. Pale. questioning. After all, you believed you would be free. Oh, yeah. I'm still standing here with facts with a purpose. Trying to make you hear, need you to be listening. What I'm telling you just might save you this time. You're still awake. Você, ó, Alan and Lance. Já toquei essa fera aqui, esse álbum é de 2009 ou 2010, se eu não me engano, cara. Judgment Day, Blaze Bailey, que foi vocalista do Iron Maiden, vocalista também do Office Bane, tá, cara? Segundo ele, ia voltar pro Office Bane, depois desistiu, lançou esse álbum novo. Agora você viu City of Bones, Alice in Chains, Black Gives Away to Blues, eles que estiveram no último SWU, Black Label Society, Godspeed Hellbound, é do Zach Wild. Esse cara foi lançado como guitarrista do Ozzy Osbourne, cara, e o cara toca muito. Eu vi uma entrevista dele agora no Death Metal Show, aquele programa da VH1 que eu assisto, que eu falo pra vocês. Tá, são os seus dias certos, acho que é terça-feira. Terça-feira tem, 10 horas da noite. VH1, se você tem Sky, não sei, outra TV apaga. Aí se tiver o VH1, você assista. E apareceu uma entrevista dele lá, parou de beber, tá meio gordo, mas continua a porra louca do mesmo jeito. Não tem jeito, tá? Só parou de beber. Só bebe cerveja agora sem álcool. É, cara. O fígado dele pediu arrego. Fazer o quê? Bom, falei aqui do Black Label Society. Não é isso mesmo? Black Label tá aqui. Onde tá aqui? Caraca, bicho, me perdi aqui agora. Ah, tá aqui, ó. É Godspeed Hellbound. Aerosmith também, de Steven Tyler, cara. Stop Messing Around. E o AC/DC, faixa título do último álbum, Black Ice. Eles, como já disse, vão lançar disco novo agora em 2012. Eles se entusiasmaram com a receptividade do Black Eyes, né? E vão lançar disco novo. E eu vou tocar com exclusividade pra vocês, com certeza, pode apostar. A gente vai pro break e volta, não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, cara, o que eu digo aqui, eu sempre digo pras pessoas, que a gente tem que estar aberto a novas... as novas tendências, novos tipos de rock, essas coisas todas. E eu aprendo muito com meus filhos, cara. Tem um de 27, outro de 25. Eles chegam pra mim e falam, pai, escuta isso aqui. Quando eu gosto, tudo bem. Quando eu não gosto, aí eu falo, ó, não gostei, não é meu estilo, não gosto, não curto, mas é rock and roll, tá? E o fato de eu não gostar não quer dizer que seja ruim. Isso aí é uma coisa que tem que deixar bem claro, cara. Eu não sou o dono da verdade. Eu apenas não gostei, isso é diferente. E tem muitas bandas que eu não gosto e toco aqui, cara, porque eu sei que muita gente gosta, tá? Eu não tô fazendo uma rádio, um programa só pra mim. Tô fazendo um programa pra quem curte rock, tá? E, portanto, eu aprendi a conhecer muitas bandas que eu jamais pensei que existiam. Como a primeira que eu vou tocar aqui agora pra você. A primeira vez que eu ouvi, torci o nariz, cara. Nossa, não é meu estilo, não é minha praia. Mas depois aprendi a dar umas braçadas legais, aquela coisa toda. Já tô pegando onda nessa onda. É. Olha, a gente vai começar a segunda sequência aqui com Annihilator. Você de repente conhece Annihilator. Tá com Betrayed. Vamos lá. Classic Rocks.

fazer é o bom e velho rock and roll, cara. Brincadeira. É o Wasp, do último álbum Babylon, de 2009, hein, cara? A música é Crazy. Você já conhece aqui na programação do Classic Rock. É do último álbum lançado em 2009. Gotthard também lançado agora ano passado, se eu não me engano. I Don't Mind. Gamma Ray também do último álbum, To The Metal. Dokken também do último álbum, Stand On The Outside. Chicken Foots também do último álbum. Vem aí o segundo álbum chamado 3. Meu Deus, eu não consegui entender essa ainda, mas tudo bem. My Kind of Girl e Annihilator Betrayed. Gente, ó, a gente vai pro break e no final, no último, antes da gente se despedir, a gente vai dizer aqui uma novidade pra você que vai acontecer na RioSulRádio.com no carnaval agora que tá chegando, tá? E você que é fã do Classic Rocks, não se preocupe, meu amigo. Sabadão de carnaval, o rock and roll vai comer, o couro vai comer legal aqui na programação da Rio Sul, tá? Pode ficar tranquilo. A gente vai pro break e volta, não saia daí. Classic Rocks. Pois é, o Classic Rocks, todo sabadão, você que tá sintonizando hoje, pra sintonizar já tá rádio sintonia, né? Eu ainda tô nessa ainda, também 30 anos de rádio também, eu tenho que ficar pensando desse jeito. Às vezes eu falo na rádio lá, eu falo, ó, esse aqui é um LP, não tem gente que não sabe. Outro dia chegou um garoto na rádio lá de um vinil, virou pro pai, já contei essa história aqui, você já deve ter ouvido. Quando virou pro pai, eu falei, nossa pai, o CD dele é grande. O moleque nunca tinha visto isso, não acontece, não? É sério, Leão. Eu tô vendo um garotinho olhando, assim, eu tô conversando com o cara falando horário do programa de rock que eu tenho lá, a gente tá batendo papo. Eu tô vendo um garotinho de olho no vinil, assim. Eu pensei, vai sair uma pérola daí já já. E não deu outra. Ele olhou pro pai, pai, o CD dele é grande e preto. Falei, como é que eu vou explicar pra criança o que é um vinil, cara? Deixa quieto. Ah, mas tá aí. Eu comecei nessa época e olha, foi muito bom. Bom, mais uma sequência pra você aqui de rock and roll, tem Freedom Call, Heaven and Hell, deixa eu ver aqui, Death Stars, Hidden e Jorn, tá ok? A gente começa com Freedom Call, Black Ned Sun, vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. Olha, como eu disse, mais uma banda que eu não conhecia e que meus filhos mostraram pra mim, é o Jorn. Jorn, tá? J-O-R-N, Jorn, tá? E The Inner Road. Tem o Hidden Arrows of Agony, Death Stars também, que eu não conhecia, meu filho que me mostrou. Death Stars é a versão em inglês do Rammstein, tá? Death Does Hearts, foi a faixa que você ouviu. Heavenly Hell, não preciso falar nada, mais uma de Gio, Tony Iommi, é, Gizzy Branta, Vinny Appice, é, o Heavenly Hell, com Follow the Tears e Freedom Call com Black Net Sun, tá? Gente, ó, vamos pro break rapidinho, na sequência, ao último set de músicas pra você aqui. Volto já. Classic Rocks. Pois é, estamos chegando já ao final, né? Isso aqui é chato, né? O que é bom sempre passa rápido. Você já reparou quando você tá em boa companhia, ouvindo boas músicas, você não vê o tempo passar. Agora, quando você tá em má companhia, ouvindo músicas horríveis, a hora não passa, meu camarada. Anda 5 minutos, volta 10. Aí é terrível. Quando você tá bem acompanhado, isso que é sacanagem, né? A hora de ver não está a passar. Mas o bom é isso mesmo, que você não vê o tempo passar. E ouvindo coisas boas. Bom, a gente vai começar então com Iron Maiden, cara. Eu sou fãzaço do Iron Maiden. Eu confesso que eu gosto do Iron Maiden. Aliás, uma coisa que eu queria falar aqui. Eu não sou formado em inglês, eu não sei, sabe, falar fluentemente em inglês. Eu conheço inglês, mas não tão profundamente como uma pessoa que mora nos Estados Unidos. E eu sempre falava aqui do vocalista, o primeiro vocalista do Iron Maiden, que era o, falava Paul Dayano. Eu descobri nesse programa Death Metal Show que o nome certo é Paul Dayano, porque o cara é descendente de italiano, tá? É o que eu sempre digo, a gente tá aberto para aprender coisas novas. Eu aprendi, tá aí, ó, é Paul Dayano, tá? Assim como o Van Halen. Eu falava Van Halen, não é Van Halen. Ouvi também, aprendi nesse Death Metal Show também, Van Halen, tá? E não tenho vergonha de dizer que eu tava falando errado, não, tá ok? Bom, como eu disse, eu sou fã do Iron Maiden com o Paul Dayano nos vocais, cara, no começo. Depois ele saiu, entrou o Bruce Dickinson, que eu sacaria meu filho dizendo que é o Bruce de Bruce Dickinson. Não, tomei bronca do cara porque ele falou mal do meu ídolo, cara. O cara falou mal do Ozzy Osbourne, eu fiquei pé da vida com ele. Não tô desmerecendo ele como cantor, como profissional, nem nada. Mas tomei bronca do cara, não gostei. Não gostei do que ele falou do Ozzy, né? E fim de papo. Deixa quieto. Mas aí não tem nada a ver com o que ele faz, tá, gente? É uma coisa pessoal mesmo. E o Bruce Dickinson não tá nem aí pra mim. Eu tô aqui desse jeito. Bom, vamos começar então a saideira com Iron Maiden do último álbum, The Final Frontier, Mother of Mercy. Vamos lá. Classic Rocks. About nowhere left to hide. It's hard to comprehend there's anyone left alive. Sick of all the killing and the reek of death. Well, God, tell me what religion is to man. I don't hold with bad religion. Understand what's underneath it. Now I come to think of it, I just don't hold out all you know it. You say you are a holy man, but what is it you do? Oh, where I stand is nothing but a hollow man I see. Mother of mercy, hate of death is all. Mother of mercy, take it for as bread for fire. Mother of

matter after all. Zu groß, zu klein, er könnte etwas größer sein. Mercedes-Benz und Autobahn, alleine in das Ausland fahren. Reise, Reise, Fahrvergnügen, ich will nur Spaß, mich nicht verlieben. Just a little bit, just a little bit. You got a pussy, I have a dicker. So that's a problem, let's do it quick. Life's too short, so I can't wait. Take me now, oh, don't you see? I can't get laid in Germany. Too short, too tall, doesn't matter, one size fits all. Zu groß, zu klein, der Schlagbaum sollte oben sein. Schönes Fräulein, Lust auf mehr. Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Schnaps im Kopf, du holde Braut. Steck Bratwurst in dein Sauerkraut. Just a little bit, be my little bitch. You got a pussy, I have a dicker. So what's the problem? Let's do it quick. Life's too short, so I can't wait. Take me now, oh, don't you see? I can't get laid in Germany. Germany! Germany! You've got a pussy! Uma figura, you got a pussy, I have a dicker, não vou traduzir, não pode, de jeito nenhum. Agora você que entende inglês sacou o que eu quis dizer, né? É o Rammstein, cara, a banda alemã Rammstein, acho que é só essa parte que ele canta em inglês, cara. Eu não sei, não prestei atenção ainda, porque ele costuma ir só canto em alemão, não tem essa não. Fazem shows na Europa, vão pra tudo que até lugar, mas só cantam em alemão. E o show deles é um visual pra ninguém botar defeito, cara, vale a pena ver. Rammstein, do último álbum, Sleep for Alidar, tá? Você ouviu Pussy, falou também Ozzy Osbourne, tava falando aqui, saiu um novo disco, saiu agora, não é disco não, é um DVD agora, né? Eu falei livro, mas não é livro não, é um DVD, God Bless Ozzy Osbourne, feito pela turnê do Scream, esse é o último álbum dele, que foi lançado mundo afora, inclusive no Brasil, e a Sharon, eu ia falar Sharon Stone, olha que sacanagem. A Sharon Osbourne, que é a mulher dele, empresária e tudo mais, fez esse vídeo e lançou. Saiu uma crítica dizendo que ela tá mostrando o Ozzy que já tá meio débil. Nada de débil, gente. O Ozzy é dislexo. Uma pessoa dislexa não consegue prender nada na memória. A cabeça fica meio avoada mesmo. O cara tem um problema na mão. Ele tem, como é que é a doença? Mal de Parkinson na mão, numa das mãos. Cara, então as pessoas têm, antes de fazer uma crítica, tem que entender. Daí tá me criticando esse vídeo lançado agora. Eu vou comprar e eu tenho certeza que eu vou gostar, tá? Ozzy Osbourne, né? God Bless Ozzy Osbourne. Se você tiver a oportunidade de comprar, pode comprar, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, vende pra mim que eu compro, tá bom? Olha só, você ouviu Rammstein Pussy, Ozzy Osbourne, Let Me Hear You Scream, Motorheads, Born to Lose, Metallica, Suicide and Redemption. Eu não gosto muito de músicas instrumentais, mas essa do Metallica, cara, é demais, cara. Um instrumental super lindo. Manowar, The Sons of Odin e Iron Maiden, Mother of Mercy. Fechando aqui mais um programa do Classic Rocks. O que, é que a gente ia falar mesmo aqui da... Hã? A do In Concert, é isso aí, ó. No mês de agora, no mês de fevereiro, agora que vai ser o carnaval, no carnaval, aí o Sul vai lançar um programa chamado In Concert. Vai ser diário, como é que vai ser, Marquinhos? Semanal. Vai ser uma hora de músicas ao vivo, no estilo da programação da RioSulRádio.com, pra você curtir à vontade, tá? Vai começar com aquele show que teve FSW 2011, lá em Paulínia, né, interior de São Paulo, e o Rock in Rio. Shows que rodaram aqui nesses dois festivais, que foram ótimos, por sinal. Portanto, tá aí uma boa dica pra você. E você que tá aí preocupadão, o carnaval chegando, achando que a gente vai tocar a escola de samba aqui, tá muito enganado, meu amigo. De jeito nenhum. Classic Rocks continua normalmente, sabadão de carnaval. A gente vai detonar mesmo, cara. É... Ah, tem o Mix Cloud também, que você pode fazer o seguinte: a gente tem aqui disponível para você gravar o especial do Led Zeppelin, meu amigo. Um dos melhores especiais que a gente fez aqui até hoje. É para você baixar, fazer o download, baixar, você que é fã do Led Zeppelin. Se eu fosse você, eu faria. E tem também o Flash House especial da comemoração de um ano da Rio Sul. Tá? Flash House, pra você não conhece, é dance music. Foi um dance só com músicas nacionais, com montagens do DJ Marcante, para você ouvir na boa, você que gosta. Legal? Acessar só no bookmark da rádio ali, acessar o Mixcloud, prontinho, cara, vai estar prontinho pra você baixar, tá ok? Então tá ok. Gente, ó, mais uma vez, sabadão, a gente tá chegando ao final de mais um programa, sábado, vou dizer mais uma vez pra você, meu amigo, que se for dirigir, não beba, tá? Isso mesmo, preserve sua vida e a dos outros também, tá ok? Isso, é aquela velha história, chama um amigo seu que não bebe, faz aquele rodízio, sabe como é que é? A cada semana um não bebe, eu sei que é difícil, mas é melhor assim. É melhor assim do que acontecer um acidente ou então você ser multado, perder a carteira, essas coisas todas que acontecem com quem bebe. Não adianta, eu tô dizendo que você vai encher a cara, vai ficar bêbado, não. Beber um pouquinho já não pode, meu amigo. O bafômetro acusa aí, não vai ter jeito. Ok? Bom sabadão pra vocês, semana que vem tem mais. Classic Rocks.